Preciso te contar um segredo que é só meu. Não dá pra segurar. Perdoa logo, vai. Vê se me perdoa. Estou aqui. Meu coração chama por você. Oh, baby. Já não dá mais pra esconder o amor. Confesso que tentei não deixar acontecer, mas você olhou pra mim e eu não pude evitar. Agora eu sei que tudo estava escrito, enfim, pelas mãos de Deus. Sinto seu perfume, oh baby. Estou aqui pra declarar amor. De que? Me abraça e diz que vai ficar. Vai ficar.